separado pra sempre, resiste em nós uma certeza de aço, sela os portões desse reino e não há dor nem cansaço. Sofrer é pequeno, nosso reino é assim, território sagrado pra sempre resiste. Desse rei.